manipulado. E pela falta dela foi meu povo queimado. A fé move montanhas, mas empurre ao rezar. A força vem do pai, leão da tribo de Judá. Acredito que o pranto um dia se enxugará. De humilhada, exaltado, homem justo irá pagar. Falha não é permitida na vida, rotina, esteja ligeiro. Seu sonho não é piada, acredite em si primeiro. Pouca fé, muita ambição, sem coração, dinheiro manda. Os tiraram tudo, só ficou nó na garganta. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode fortalece salvar. Fortalece tua fé, irmão, na condição. Constrói teu alicerce com amor. Vigia pra não cair, hereges ali, aqui. Usa o ponto do Didi, sugadores de dor. Alienados por cifrão, pulsão, oração. Vendo um pedaço de chão, na terra de Sião. Infectando a todos, por isso que o taque é fogo, fogo. Babilão, religião, fogo, fogo. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Isso é o que nos fortalece, pois lá fora o mundo é só estresse. Se ouve tanta coisa ruim que às vezes o silêncio é uma prece. Quanto o clima aquece, nosso povo padece. Parece não ver que o planeta Terra adoece. Talvez cê não ligue pra isso não. Cê tá ligado mesmo é na televisão. Não percebeu que tudo isso é ilusão? Não, você faz parte da programação. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Fortalece a fé, que o Messias tá pra voltar. E não bote uma fé, que só o Senhor pode salvar. Yes! Original Robson Lira, DJ Feroz, Davi 2P, Bob CH, Aracaju e Maceió na conexão. Fire!